que é que eu faço sem o seu amor? Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Por Deus, como eu te quero, eu não posso perder. E eu sinto muito a sua falta. Eu sinto muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar como você pode me dar o seu amor. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. E o meu coração tá em pedaços. E está em pedaços. Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Volte, amor. Eu sinto a falta dos seus beijos. E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração. Alô, Tairone, meu parceiro. Tamo junto.